hoje. Essa é pra você. Pode esse moleque ficar de cabeça vazia? Ele não pode ficar de barriga vazia. A utopia que comanda esse rebento é a liberdade pulsante de um coração ingênuo. Moleque sagaz, expressão, palavra, faz da pista sua terra encantada. Ele vem, vai, é puro movimento. Pergunta, sente, enfrenta, vai vendo. Tudo é um risco, era o que ele dizia. Dos aliados ele nunca se esqueceu. Fortalecer era a missão que o conduzia. Atenção com gestos ele sempre pedia. Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo a sua companhia.